ligado sempre no mundo da lua. Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. De cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa. Voltar pra casa nosso lindo balão azul. Pegar carona nessa cauda de cometa. Ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa. Voltar pra casa nosso lindo balão azul. Sempre no mundo da lua. Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Sou muito romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre.